apresentar o escritor de toda história, o criador do universo, universo para com a sua glória. Quero hoje aqui falar daquele que faz e acontece, do imperador de toda a terra, e a terra estremece quando ele desce com vocês, Jeová. Tudo que ele faz, pra tudo ele é capaz e ninguém pode alcançar. Ele faz tudo, tem detalhes no mundo que a ciência jamais vai conseguir desbravar. O fundo do oceano ele visita todo dia, e acima das estrelas fica sua moradia. A natureza para com estalar das suas mãos, o vento lhe obedece e vai por outra direção. E ele sabe de cor o nome de cada estrela, e sobre o futuro que certeza, porque ele é o começo, está no meio e vê o fim. Diante da sua grandeza, só me resta adorar. Tudo que eu quero é exaltar, tudo que eu posso é declarar que ele é poderoso, o todo poderoso, e eu só posso adorar. Tudo que eu quero é exaltar, tudo que eu posso é declarar. Tudo que ele faz, pra tudo ele é capaz e ninguém pode alcançar. E ele faz tudo, tem detalhes do mundo que a ciência jamais vai conseguir desbravar. O fundo do oceano ele visita todo dia, e acima das estrelas fica sua moradia. A natureza para com estalar das suas mãos, o vento lhe obedece e vai por outra direção. E ele sabe de cor o nome de cada estrela, e sobre o futuro ele tem mais do que certeza, porque ele é o começo, está no meio e vê o fim. Diante da sua grandeza só me resta adorar. Tudo que eu quero é exaltar, tudo que eu posso é declarar que ele é poderoso, o todo poderoso, e eu só posso adorar. Tudo que eu quero é exaltar, tudo que eu posso é declarar que ele é poderoso, o todo poderoso, e eu só posso o adorar. Nem mesmo essa canção consegue ele mensurar, ciência e nem história conseguiram explicar. Já tentaram, procuraram, mas nunca chegaram perto. Pra Deus não há explicação, mas de uma coisa estou certo: que ele foi, que ele é e sempre será. Ele muda, quebra, refaz e ninguém pode segurar. É ele quem vira o calendário, o relógio ele controla. Ele é o autor, o escritor, a inspiração de toda a história. Ele entra, ele sai, ele chega, ele vai embora. As estrelas do universo são vestígios de sua glória, e quem duvida ou não acredita, pra ele não faz diferença. Ele continua sendo Deus e nada altera a sua essência. Ele é, ele faz, ele sabe, ele cuida, ele age, ele fala e trabalha e assegura. Ele sai, ele entra e não dá explicação. Nada sai do teu controle, pois é dele a decisão. Ele cura e renova, faz o fraco fica forte. Ele tem em suas mãos toda a vida e a morte. Hoje esse Deus já está em nosso meio. Diante da sua grandeza eu estremeço e adoro. Tudo que eu quero é exaltar.